Mizuno 53, desce para 2 mil pés, ajustando a 019, autorizado ILS, posso estabilizar. Vente para 2 mil pés, ajustado para 019, reportará estável. Dando serviço no 53. Salvador, bom dia, para 3890. Tá 3290, bom dia, autorizado Leão, decolar a pista 10, vento 1000 graus com 4 nós, atento a pista molhada. Ok, autorizando Leão, decolar, tá 3890. Círculo 7, tem na informação Índia, solicita Brasília, nível 380. Então 3517, bom dia, informação em curso a Índia, Brasília, nível 380, copia? Matheus, prossiga. Autorizado Brasília, nível 380, V-Uppers 17. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5573 no transponder. Autorizado 380, Apesolo 7, decola da 10 com curva direita, saída Arbor. Logo após autorizar direta Elefa, 120, decimal 8 é o controle. 5573 é o nosso transponder, UTAN 3517. Correto, portão 4 chama pronto para o funcionamento, TAN 3517. O 4 chamará para o funcionamento quando pronto, TAN 3517. Bom dia, Azul 4069. 4069, bom dia, informação em curso à Índia, Campinas 360, copia? Ciente da Índia, copia. O Azul 4069, autorizado Campinas, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5570 no transponder. Autorizado para Campinas 360, decola da 10, da El Leda, Bridge, intercepta peso Luna 6, o controle 208, aciona 5570, azul 4069. Correto, portão 8, chama pronto, feedback, acionamento azul 4069. Portará, obrigado. 08, chama Recife 1288, alterna 1260. 288-260-5808. 3890, decolar 224, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, TAN 3890, bom dia, decolou na PUCA. TAN 3890, bom dia, contato radar, sabe, mantenha 330, saída PUCA. São 3153, completa final, torre 1186. Salvador, bom dia, do voo 9607, essa Índia, autorização para Guarulhos. Voo 9607, bom dia, informação Índia confere, Guarulhos nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pesolo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5572 no transponder. para Guarulhos, rota funcional de voo, decola da 1-0, na saída da El, Leda, após Leda, Brique, controle 1-208, para a Conde 5-7-2. 5-5-7-2, confirmando o portão? 3. 101-03, chama pronto para o subaccionamento, voo no 607. Maravilha, obrigado. Voltando a 3-1-3, passando Simbra, o trem está baixado e checado. 7, última aproximação, reporte visual com campo. Reportará visual com campo, poderia confirmar se existe chuva sobre o campo e a condição da pista? 7, a pista molhada, chuva leve sobre o campo. Bem, voltando a 3-1-3. Estou a 1.300 pés, 3-1-3. 7-3-1-5-3, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 9-0 graus, com 4 nós, pista molhada. Voo no 642, informação em curso a Bora Juliette, Recife, linha pré-aprovado 390, copia? Copia 390. Motorizado a Recife, nível 390, Vapor Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5571 no transponder. 390, Puca, transição Caju, Vapor 58. Curva esquerda 208, é o controle 5571 no transponder, 642. Correto, confirma o portão? É o gate 01. 01, chama pronto para o inspecionamento, voo no 642. 642. Alô, tanto 3153, level Fox Trot. Tanto 3153, taxi via Alfa, reportando seu taxi Juliette para ingresso. Via Alfa, reportando a Juliette, 3153. trip 55 no 4, transcópio? Firma 55 no 4. Autorizado Aracaju, nível 150, via Golf 677. Decolada 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5015 no transponder. 150 para Aracaju, Golf 677, decolada 10, curva esquerda após saída Puca, Jamo após Aracaju. 1208, controle 5015, transponder 5514 da trip. Correto, parte 3, chama pronto para o espectacionamento, trip 5514. Vamos lá, 5514. Código azul 4069 para o posicionamento, está na 8. Azul 4069 no 8, autorizado, reporta táxi. Controle 4069. São 3153, Juliette, meia dúzia, portão. Gente, Juliette. Portão 9910, bom dia, aciona a identificação, desce para o 50, o ajuste 1019, chegada Mari. É o 050, 1019, chegada Mari, total 9910. Total 9910, informa o Salvador opera instrumento, teto de 1000 pés, 4000 metros de visibilidade, chuva leve. Azul 4069, taxia via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, ajuste no 099, apenas atentando o Airbus da TAM, já parqueando no meia dúzia, ok? Visual, navegador Índia Alfa, meia dúzia. 9990, informa certo 510, visibilidade no 1500 metros, chuva forte. Bom dia, Azul 4069, espera 10 pronto. Azul 4069, autorizado em decolar pista 10, vento no 30 graus, 95 nós, pista molhada. Querido decolar de 10, 4069. Então 9990, desce para 2000 pés, QNH 1099, autorizado ELS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1099, reporte estabilizado, total. Como 607, no 3, autorizado, reporte ataque. Chamada ataque com 607. Salvador, é o TAM 3597, pushback acionamento no gate 04. TAM 3597 é o número 2 do setor, né? Me escuta aguardando, o Boeing da Gol já presta a iniciar no 03 aqui. Positivo, como segundo aguardando o colega da Gol no 03 ou 3597. Colono 642 é o terceiro do setor, na minha escuta aguardando. Na escuta, 42. Azul 4069, decola 243. Por gentileza, confirme a base da nuvem. Confirme a base da nuvem, por gentileza. Principalmente os 500 pés. 500 pés, obrigado. Chame o solo e um correção. Quando chama o controle, 120818, bom voo. 208, obrigado. Bom dia. Salvador, bom dia. 14069, decola saída da El, cruza 1500. Azul 4069, contato radar, tá me mantendo 360, voa Leda. 360 na prateleira, 4069. Salvador, bom dia, Gol 1715, ciente da Juliette. Gol 1715, bom dia, informação agora em curso aquilo. O Brasília, nível 360, copia? Afirmativo, senhorita. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 17, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5577 no transponder. Dias, Valeza, azul 4069. Após desvios, Leda, 4069. Obrigado. Total 9910, estabilizou? Estabilizado, total. Total 9910, completa sinal ILS, chama Torre 1 no 86. 86, total. Total 9910, continua a aproximação, ajuste no 09, reporte visual com campo baixado e travado. Baixado e travado, reportando agora o visual, portão. O Airbus da TAM será autorizado no 04, o senhor será o próximo após o TAM, ok? Um estimado de, no máximo, uns 10 minutos. Ok, três pontos, reporte. Tá com o Gol 1607, tá com 116 a bordo, 1906 a bordo, 4 horas de autonomia, até no Galeão. Taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, vão de espera a torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 09, um bom voo, Gol 1607. Já taxi Índia Alfa, espera 2, 3, 6, 5, 5. São 3507, após o bang da Gol liberado, setor autorizado para inspecionamento, reporta táxi. Após o colega da Gol livrar, você está autorizando o busca de estacionamento para o TAM 3597. Bom dia, do Gol 607, no ponto 0 da 10, para decolar. Gol 607, mantém o ponto de perto. Manda o ponto 0, 07. Qual o 9328? Estou chamando solo? Não, aviso para cargo 9832, já tem uma autorização Recife 370. Afirmativo, Recife 370, só um instantinho, cópia, prepare a Puca Transição Caju aguardando. Puca Caju aguardando. No meio 0730, aí mantém a cabeceira no zero. E mantém no zero, no meio 07. Apta 9832, pronto, copy. Relativo. Autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8 e aciona 5027 no transponder. Conforme Recife, nível 370, aperto 58, decolada 10, curva esquerda, Puca Caju. Controle 120.8, 5027 no transponder. Correto, 43, chama pronto, pushback, acionamento, apta 9832. Chamaremos. Paulo Salvador, já tem a cópia do 55 no 4? 55 no 4 já foi copiado, Aracaju 150, conforme solicitado. Ah, ok, valeu. Já confirma a saída? Firmo. Puca, chamo. Afirmativo, transponder 50 no 5, confirmando. 50 no 5. Pô, o total 9910. Sente solo, 121, decimal 9. 209-10. Total 9910, livrou, tá na frente. Total 9910, taxi Alfa, quilo, PAD3, atento ao sinalizador. Alfa, quilo, PAD3, vai ser atento, total 9910. Paulo Salvador, UTAN 35 no 7 para o táxi, 4 horas, autonomia, alterna com o FIS, POB 126. Taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8 decimal 6-12, eu ajuste no 0, no 9, um bom voo, UTAN 35 no 7. 1-9, 1-0 no 9, pátio, Índia, ponto de espera Torre 1-8 decimal 6, UTAN 35 no 7.